vaso de Deus nesse manto. Não precisa mais se segurar, que essa obra do Espírito Santo dá lugar, dá lugar, dá lugar. Se tem vaso de Deus nesse manto, não precisa mais se segurar, que essa obra do Espírito Santo dá lugar, dá lugar, dá lugar. Onde está aquele vaso profeta que o Senhor costumava usar pra exortar e alegrar sua igreja? Onde está, onde está, onde está? Onde está o vaso do concerto? E não pense em tentar se esconder. O Senhor quer te usar nesta terra, deixa Ele te usar com poder. Se tem vaso de Deus nesse manto, não precisa mais se segurar, que essa obra é do Espírito Santo. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Se tem vaso de Deus nesse manto, não precisa mais se segurar, que essa obra é do Espírito Santo. Onde está o vaso de mistério que o Senhor levantou com unção, que entrava no manto de fogo e marchava na congregação? Eu não sei o que te fez parar, mas Jeová já mandou te dizer que hoje vai te renovar na terra. Dá lugar quando o rolo descer. Se tem vaso de Deus nesse manto, não precisa mais se segurar, que essa obra é do Espírito Santo. Dá lugar, dá lugar. Se tem vaso de Deus nesse manto, não precisa mais se segurar, que essa hora é do Espírito Santo. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Eita, glória a Deus, ao manto de mistério, irmão. Um homem de branco, ele é Jesus de Nazaré. Quem quiser contemplar ele agora, pode ver com os olhos da fé. Ele não veio aqui por acaso, e também já mandou te falar, que ele veio renovar o vaso. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Se tem vaso de Deus nesse mundo,